Deus mago, no céu vira uma luz, onde é da pedofilia pra sodomizar Jesus. Jesus não me engana, com a barba e o cabelo, perdeu a virgindade no deserto pra um camelo. Jesus foi para o rio batizar o São João, batizou cabeça errada e levou pica no putão. Foi na mansão dos mortos segurando o pau na mão, sodomizou Satã e escreveu o Alcorão. Jesus era alegre, um cara cheio de luz. O sonho dessa bicha era poder sentar na cruz. O cu de Jesus é que nem o cavalo de Troia. Eu meti minha mão lá dentro e tirei uma sequoia. Poder de Jesus, bom de Eclesiasta. No poder de Jesus a putaria é nefasta. Poder de Jesus, bom de do profeta. No poder de Jesus a sodomia é perversa. Jesus Cristo e sua pluma que tremendo bacanal. Sodomia o dia inteiro sem descanso pro meu pau. Mas se Jesus tivesse ai, dizia só da briga feia. Novo cu sem camisinha ainda sujava de areia. Se eu fosse nascido nos tempos de Jesus, comeria a mãe dele até seu cu encher de pus. Santo sudário, que pano maravilhoso, aquece a minha rola e absorve meu gozo. Jesus Cristo e sua turma, que tremenda curtição. Uma gangue de travecos que pega.